discursos por ocasião de um congresso internacional de pessoas jurídicas. Nunca conversei com uma empresa. As empresas estão sempre ocupadas e não costumam falar com estranhos. Nunca trabalhei em uma empresa. As empresas almoçam todos os dias no self-service mais próximo e falam diversas línguas com perfeição. Empresas sempre funcionam. trabalho fosse com idade aproximada de 50 mil anos, possa pertencer à mais antiga empresa do mundo. Empresas sempre dizem a verdade. Empresas nunca se divertem. Me lembro com nitidez da primeira vez que conheci uma empresa. Não costumo falar com empresas estranhas. Crianças e adolescentes sigam de novo as pegadas da fantasia. com muita dominação no escuro. Os partidos políticos brasileiros não têm nenhuma preocupação em trazer a utopia para o cotidiano. Por isso, em nome da saúde mental das novas gerações, eu reivindico o seguinte. Transformar a Praça da Sé em horta coletiva e pública. Distribuir obras de poetas brasileiros entre garotos da FEBEM, os únicos capazes de transformar a violência e angústia em suas aulas, em música das esferas. Saunas para o povo! Thank you. desculpa aí pela janela, porque ninguém aqui é obrigado a ficar. Traga o tabaco da paz, e descende, rapaz, onde vai ser seu curso de prostituição? Escuta aqui, meu senhor, se eu fosse você, eu não deixava seu filho andando comigo. Eu não sou pronto, se cheio, eu posso fazer com ele, tem que olhar o meu. Escuta aqui, meu senhor, se eu fosse você, eu ia pedir pra saber quem é esse cara que tem sua filha na mão. Pode ser um velho vagabundo, desses que vivem perdidos pelo mundo, maconheiro sem vergonha, é esse o gênio que a senhora sonha? Não, isso aqui vai mal, mas afinal, quem tem medo de chupar? Aqueles que batem uma punhetinha louquinha agachado sobre cenourinha, que pode ser chamado de transtorno compulsivozinho, cometido leguminal. Outro comportamento avaliado é o transtorno da simulação que caiu na teia do Homem-Aranha, travou luta, resignou-se ao estupro do super-herói chamado transtorno de resignação sexual ambígua ao herói aranha. O transtorno da ninfa selvagem de multidora de garotas virgens sobre camas de alface. Outro dado que se pode avaliar e estudar comportamento semelhante, mas de produto variante, é de casais que dormem sobre fatias de bacon. Transtorno da exibicionista que ejacula pela janela. Transtorno da vovó que transa de gravata. Transtorno de quem transa somente no dia 30. Transtorno de quem transa somente no ano dos bissextos. Transtorno de quem nunca foi além do papai e da mãe. Transtorno de quem se acha. Transtorno de quem acha que só pode transar de noite e no escuro. Este transtorno e aquele. Este transtorno e aquele. capacidade para bruxaria. Muitos têm sono, outros ficam confusos. Esses não foram feitos para a jamba, como alguns não foram feitos para o compromisso ou a passa. Outros, astronautas, passam a estudar o comportamento dos efeitos, alcance, intensidade, extensões. Com a prática, um se torna capaz de direcionar os estados de prazer para a esfera da produção de si mesmo, sabendo que nada é fácil e tudo é perigoso. A jamba, você sabe, né? A jamba se dá bem com os que contemplam e criam, pois, seu elemento. São as sensações. A jamba massageia com seu óleo os canais perceptivos, provê aquilo que se chama realce, nitidez. Pertencimento de cada coisa a todas as coisas, como qualquer alucinógeno, ainda que nos mais suaves, revela a realidade do organismo a quem tudo se chama humano. Durante algumas horas, o corpo corre fora do tempo e da história. Como és um louco da imortal loucura, um louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma desventura extrema, faz com que tu és, suplicando gema, e repente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que tomou-as o mundo despovoado de belezas eternas pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de um louco. Por favor, meu amor, deixa eu tirar a minha roupa sobre a tua cadeira. Por favor. favor, meu anjo, deixa eu beijar seus tornozelos, tua alma. Por favor, meu anjo, deixa eu colar meus alábios na tua coxa dura, lisa, musculosa. Por favor, meu anjo, deixa eu grudar o ouvido do teu estômago. Por favor, meu anjo, deixa eu abraçar tua bunda branca. Por favor, meu anjo, deixa eu lamber tua virilha de pelos longos e macios. Por favor, meu anjo, deixa eu tocar com a língua o teu cu rosado. Por favor, meu anjo, deixa eu esfregar o rosto dos teus pulhões. Por favor, meu anjo, por favor, olha nos meus olhos, por favor, meu anjo. Me manda deitar no chão, por favor, meu anjo, manda eu lamber tua pica grossa. Por favor, meu anjo, põe tuas mãos ásperas no meu crânio careca cabeludo. Por favor, meu anjo, aperta minha boca contra o coração do teu pau. Até eu engolir e sentir o gosto do teu pau-tronco, cheio de veias, carne quente, delicada, por favor. Meu anjo, empurra meus ombros, me olha bem nos olhos e me faz degustar sobre a mesa. Por favor, meu anjo, agarra minhas coxas e levanta minha bunda até a tua cintura. Por favor, meu anjo, aperta a mão traseira no meu pescoço, palma da outra mão na minha bunda. Meu anjo, me levanta, meus pés apoiados em cadeiras, até meu cu sentir o hálito do teu cuspe e teu polegar de anjo. Por favor, meu anjo, manda eu dizer, por favor, meu anjo, me escolhe agora, por favor. Meu anjo, lubrifica meus culhões e boca peluda com doces vaselinas. Por favor, meu anjo, usa o meu caralho com cremes brancos. Por favor, meu anjo, encosta a ponta do teu pau nas minhas pregas, no buraco do meu erro. Por favor, meu anjo, envia devagar os teus cotovelos, envolvendo teu peito, teus braços, alisando meu ventre, meus dedos, tocam meu pênis. Por favor, meu anjo, mete em mim mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Por favor, meu anjo, envia o teu cárter no meu cu e pico. E por favor, meu anjo, me faz rebolar para a tua pica tronco até o fim. Até minhas nádegas alinharem tuas coxas, minhas costas afiadas. Até eu ficar todo no ar, tua espada enfiada, latejando dentro de mim. Por favor, meu anjo, tira um pouco e lentamente esfrega em mim. Por favor, meu anjo, enterra fundo outra vez e tira fora até a cabeça. Por favor, meu anjo, e pode outra vez com o teu ser. E pode, por favor, meu anjo, enfia até machucar o meu nascio. O nascio, por favor, meu anjo, faz amor com meu cu. Dá corpo ao centro e me pode direitinho como uma garota e abraça com carinho. Por favor, meu anjo, eu entrego a voz que dedilhaste em tua solidão em Denver ou em Brooklyn. Ou fudeste uma donzela no estacionamento em Paris. Por favor, meu anjo, entre em mim com teu veículo, corpo de gotas de amor, suor e cobra, gosto de ternura. Me foge assim, de quatro mais depressa. Por favor, meu amo, me faz gemer sobre essa mesa. Gemer o meu corpo, gemer, ó, meu amo, por favor, me foge assim. Nesse teu ritmo, que roça, enfia, enfia, que roça, que enterra, até o fim, até meu cu ficar mole. Cachorro sobre a mesa garindo, de terror. Prazer de ser amado. Por favor, meu amo, me chama de cachorro, arrombado, esculhamba e foge mais violento. Meus olhos escondidos por tuas mãos, terra fundo, com força brutal, arrebentando a natureza. A natureza úmida de peixe. A natureza úmida de peixe. E pulsa, 5 segundos, esguichando semi-quente. E mais, enfiando fundo, enquanto eu grito teu nome. Ai, eu te amo, por favor, Renato! Miguel. Deixa eu tem que entrar no espírito. Você quer uma colinha? Eu ainda vou ter a colinha. Não, eu vou pegar uma colinha. Pera aí, eu vou pegar uma colinha. Eu tô arrumando o que você sabe de cor aí, Miguel. Beautiful on the way to Havana. You know, I used to make a living picking the banana. Now I'm a guide for the CIA. Hooray for the USA. Baby, baby, make me a loco. Baby, baby, make me a mambo. I was sent to spy on a Cuban talent show. First stop, Havana, a go-go. I used to make a living picking the banana. Hooray for Havana.